Uma boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Mais uma noite para abrirmos a palavra de Deus. O título da minha mensagem diz assim: No Jardim do Getsêmani. Abre a Bíblia, Mateus capítulo 26. E essa noite eu vou conduzir vocês pela Bíblia a, quem sabe, um dos momentos mais radicais e importantes de toda a palavra de Deus. Quando a gente começa a ler a Bíblia, lá do comecinho do livro de Gênesis, a gente vê Deus colocando um homem sem pecado em um jardim perfeito, em um jardim sem defeito, o jardim do Éden. Mas o homem ouve a sedução da sua mulher e toma a decisão de transgredir a lei de Deus. E a partir dali, o mundo nunca mais foi o mesmo. A partir dali, a experiência da dor, do sofrimento, do pecado e da morte acompanharam todos os seres humanos. Mas nesse texto a gente vê o único outro ser humano, além de Adão, que conheceu a experiência de ser sem pecado. E esse outro Adão, é o segundo Adão, ele também está num jardim, mas agora esse jardim tem espinhos e abrolhos. Esse jardim já não é mais um lugar perfeito. Esse jardim é um mundo de pecado, cheio de maldade, cheio de malícia, cheio de vaidade, cheio de mentiras. E Jesus entra nesse jardim, jardim do Getsêmani, para ganhar a batalha que Adão perdeu. Mateus capítulo 26, a partir do verso 36 em diante, a Bíblia nos diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então, nem por uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Irmãos, esse texto é tão fantástico, é tão profundo, que a gente poderia gastar muito tempo falando sobre cada detalhe a seu respeito. A primeira ideia que me chama a atenção é o fato de que Jesus está ali com os seus discípulos. Aquele era um lugar conhecido. Jesus acostumava a estar ali com seus discípulos, provavelmente dormiam ali. E Jesus, ele diz assim para eles, ele chega até um ponto do jardim e ele diz: Fiquem aqui, e eu vou adiante para orar. Para esse outro lugar, um pouquinho mais dentro do jardim, ele chama Pedro, Tiago e João. E se você percebe nos evangelhos, muitas vezes Jesus chama Pedro, Tiago e João para algumas comunhões pessoais entre essas quatro pessoas. É assim, por exemplo, no Monte da Transfiguração, e é assim em outros momentos do Evangelho. É por isso que a gente conclui, pela palavra de Deus, que Jesus, ele era um pouco mais íntimo de Pedro, Tiago e João do que dos outros discípulos. Não quer dizer que Jesus preferia eles ou não gostava dos outros, quer dizer simplesmente que havia uma afinidade especial entre esses quatro homens: Jesus, Pedro, Tiago e João. E Jesus deixa os outros discípulos em um lugar e vai com esses outros três para um lugar mais profundo. E aí ele diz para os três assim: ficai aqui e vigiai, porque eu vou adiante orar. Jesus, discípulos e oração. Está aqui uma imagem recorrente na palavra de Deus. Essa verdade me faz lembrar de algo que está escrito na Bíblia, Lucas capítulo 6, versículo 12. E aqui nós temos um momento da vida de Jesus muito interessante, que também envolve a oração e os discípulos. Mas quem são os discípulos? Jesus ainda não os escolheu. E a Bíblia diz assim no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 12: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E é somente depois desta consagração, desta noite inteira orando, é que Jesus escolhe os 12 discípulos. Os discípulos foram escolhidos na atmosfera da oração. Muitas pessoas estavam ao redor de Jesus. Jesus já tinha começado a fazer os seus milagres, as suas curas, e muitas das maravilhosas coisas que Jesus fez. E muitas pessoas queriam estar perto de Jesus e ver Jesus fazendo tudo isso. Se você conhecesse alguém que estivesse passando de leito de hospital em leito de hospital no SUS, curando pessoas com câncer, com AIDS, com todo tipo de doença, você não teria curiosidade de acompanhar essa pessoa? Claro que sim. E muitos faziam isso com Jesus e o acompanhavam. E dentre esse grupo que estava sempre ali com ele, ele precisava escolher aqueles que seriam seus discípulos diretos. E ele vai escolher 12 homens. E ele passa a noite inteira orando. Jesus e a oração. Aqui está um grande tema para a meditação. Os discípulos percebiam que Jesus era um homem de oração incomum. Jesus gastava muito tempo orando. Tanto é que chega uma hora que os discípulos ficam curiosos: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensina para eles o Pai Nosso, a oração que você conhece. Agora, o interessante do texto de Mateus 26 é que Jesus se afasta, ele vai orar, e a Bíblia relata que a sua oração tem uma frase, mas paradoxalmente a Bíblia também diz que ele demora uma hora fazendo oração, porque quando ele volta ele diz: vocês não puderam esperar nem uma hora? Então durante uma hora Jesus clamou ao Pai. A oração mais terrível que já existiu na história do universo. Agora, antes da gente pensar na oração em si, pensa um pouquinho no estado mental de Jesus. A Bíblia diz: ele se entristeceu e se angustiou. Que sentimentos terríveis para o Senhor de toda paz, o Senhor de toda alegria, o Senhor de toda santidade, o Senhor de toda luz, o Senhor de todo amor. Que sentimentos estranhos, tristeza e angústia. Só que tristeza e angústia são ainda imagens pequenas para descrever a real situação. A Bíblia vai enfatizar e dizer que Jesus falou assim: A minha alma está profundamente triste até a morte. Não é uma tristeza qualquer, aquela que paira sobre o Salvador. E nessa tristeza, Jesus faz a sua primeira oração de uma hora. Meu Pai. E ele coloca uma condicional muito estranha, complicada. Se possível, passa de mim esse cálice. Só que Jesus acrescenta: contudo, não como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, você sabe qual era o segredo dos milagres de Jesus? O segredo dos milagres de Jesus é que ele era perfeitamente harmonioso com a vontade de Deus. Esse é o segredo do poder de Jesus. Você olha para Jesus, você enxerga Deus. Não existe nenhuma desarmonia entre a vontade de Deus e a vontade de Jesus. Eu e o Pai somos um. João 10, verso 30. Não existe desarmonia, não existe essa ideia. Deus quer ir para a esquerda, Jesus quer ir para a direita. Isso nunca existiu. É por isso que quando Jesus diz, eu quero que Lázaro volte à vida, o Pai concede vida a Lázaro, que estava há 4 dias morto. Porque a vontade de um é perfeitamente idêntica à vontade do outro. Não tem desarmonia. Jesus ora para Deus e diz assim, Deus, eu quero curar as pessoas. E Deus responde para ele assim, sabe que eu quero a mesma coisa? Eu quero que você cure as pessoas. Deus, eu quero multiplicar pães e peixes, porque esse povo não tem o que comer, Deus. E Deus diz, olha só que eu tenho a vontade exatamente igual à tua. Multiplica os pães e os peixes. E assim todos os milagres. Só que chega nesse texto, esse é o único texto onde aparentemente a vontade de Deus é diferente da vontade de Jesus Cristo. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Alguma coisa que nunca aconteceu antes. E Jesus ora, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E aqui existe uma aparente desarmonia. Mas quando Jesus diz, contudo, não como eu quero, mas como tu queres, ele retoma a harmonia. Se o Pai quer que eu beba esse cálice, eu vou beber esse cálice. A harmonia está intacta. Mas tem algum elemento aí que é estranho, que é complicado. Por que será que Jesus indica que ele tem uma outra vontade, uma vontade diferente? Porque aqui, irmãos, nesse momento, Jesus está diante do evento mais terrível de toda a história do universo. Jesus, Deus que se fez homem, está para se identificar com aquilo que é contra a vontade de Deus. Jesus está para tornar aquilo que é o pecado na sua realidade. Pecado é uma palavra complicada, não é verdade? O pecado pode ser uma palavra usada para descrever os maiores crimes. Imagina um jovem que entra dentro da sua casa e mata sua mãe a facadas. Sabe o nome disso? Pecado. Terrível, não é? Agora, pecado é uma palavra que pode designar algumas coisas bem menos radicais. Fofoquinha, mentirinha, pornografiazinha. E poderíamos citar tantos pecadinhos, não é verdade? E o nome para descrever isso é pecado. E talvez você nunca tenha matado a tua mãe. Aí você pensa, nunca pequei, né? Mas e os outros pecadinhos? Será que você foi livre deles também? Será que eu fui livre dos pecadinhos também? Nunca contou uma fofoquinha? Nunca perdeu a paciência com ninguém? Nunca falou uma besteira? Nunca fez algo que não devia? Nunca contou uma mentirinha? Nunca trabalhou no sábado? Nunca fez nada errado? E a resposta é o contrário, né? Todos nós já fizemos algo errado. Nós somos pecadores. Agora, essa ideia do pecado, de nós sermos pecadores, ela precisa nos levar a questionar algumas coisas. Porque pecado não é aquilo que eu, pastor, digo que é pecado. Pecado é o que Deus diz que é pecado. E a Bíblia diz assim: onde não há lei, não existe transgressão. Romanos 4, verso 13. Onde não existe lei, ninguém pode ser multado, ninguém pode ser preso, ninguém pode ser condenado. Onde não existe lei. Mas a partir do momento em que existe lei, a transgressão da lei é o pecado, é o crime. E agora a gente entende uma coisa: Deus criou um universo, e nesse universo Deus colocou uma lei. Nós estudamos a respeito dela no sábado. Uma lei de que qualidade? Uma lei perfeita. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita. É o que diz a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é um reflexo de quem Deus é. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 48. Então Deus, ao criar o universo, Ele cria um universo em harmonia consigo mesmo. Um universo perfeito. E assim era o diabo. E assim era a humanidade. Mas lembrem-se, Deus também dá uma medida de liberdade. E o anjo de luz se torna o príncipe das trevas. E o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, se torna um pecador. E agora, existe uma profunda desarmonia entre o nosso mundo e Deus. Onde Deus quer santidade, o mundo só tem pecado para oferecer. Onde Deus quer saúde, o mundo só tem doença para oferecer. Onde Deus quer prazer e alegria, o mundo só tem sofrimento e tristeza para oferecer. Não tem nada além disso. Mas Deus ama os seres humanos neste mundo. Deus não deixou de ser Deus por causa da rebelião que se instalou nesse mundo. Lembra como Deus é? Deus é perfeito. E agora, a partir do pecado, a perfeição de Deus vai se materializar naquilo que nunca havia existido antes. Sabe em que a perfeição de Deus vai se materializar? Em misericórdia. Antes disso, não existia miséria. E o que é a misericórdia? É a piedade pela miséria do outro. Deus tem piedade pela miséria desse mundo. Deus tem misericórdia. Antes que houvesse a miséria, Deus não podia manifestar a tal da misericórdia, né? Não tinha miséria. Mas a partir do momento que a miséria se instala, Deus, ao invés de condenar os miseráveis, Ele tem piedade, compaixão. A partir de agora vai existir algo que não precisava existir antes. Deus vai manifestar a sua perfeição através do perdão. Que mensagem linda, não é verdade? Antes que alguém pisasse na bola, Deus já era perfeito. Só que Deus não precisava perdoar ninguém. Só que a hora que o ser humano pisa na bola, a mensagem do perdão lhe é oferecida. Deus perdoa. Agora, a perfeição de Deus vai se manifestar em redenção. Redimir o que pecou do seu pecado, do seu erro. A perfeição de Deus vai se materializar naquela palavrinha que é a nossa única esperança: graça de Deus. É a graça, é a misericórdia. E tudo isso existe por causa de quem Deus é. E quem Deus é? Deus é amor. Pela sua própria natureza, como amor, Deus é perfeito e justo. E a sua palavra é a verdade. Então, quando Deus diz assim para o ser humano, você pode comer qualquer fruta de qualquer árvore, só você não pode comer uma fruta de uma árvore. E alguns pintam o quadro da macieira, né? E a maçã ficou muito, muito mal falada a partir disso aí, né? O fruto do pecado. Mas eu gosto de ilustrar o pecado não como a maçã, eu acho a maçã muito grande. Eu gosto de ilustrar o pecado como uma cereja. Pequenininha, não é? Não é uma coisa bem pequena? Agora imagina o seguinte. Deus te coloca num mundo com infinitas melancias, melões, abacaxis, bananas, uvas, maçãs, peras, tangerinas. E se as frutas te cansarem, Deus te dá todos os grãos, todas as verduras, todos os cereais. As mulheres queriam ganhar chocolate já, né? Então tá bom, vai. Deus dá chocolate, cacau para vocês. Deus dá o que vocês quiserem, tudo, tudo. E tem uma coisa melhor ainda. Como ainda não existe o pecado, não engorda, tá? E não faz mal, ninguém passa mal de comer chocolate lá no céu. Então imagina, né? É literalmente o quê? O paraíso. Mas Deus diz assim, você pode comer tudo, menos a cerejinha. Deus pediu uma coisa muito difícil? Ah, não era tão difícil, né, gente? Se Deus colocasse assim, né? Todas essas guloseimas e dizer, só pode comer cereja, ainda talvez, né? Pô, Senhor, tanta coisa boa, eu só posso comer essa desgraça dessa cereja? E ainda assim, Deus seria justo, ainda você teria o que comer e estaria vivo, sem pecado eternamente. Mas não é o que Deus faz. Deus deixa tudo, menos uma coisinha. E lembre, o que Deus diz é justo, é verdade e vai se cumprir na realidade. E Deus diz, você pode fazer tudo, mas no dia que você comer o que eu disse para não comer, você vai morrer. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Deus não vai te livrar da consequência. Você vai morrer. E o ser humano toma a decisão mais estúpida possível. O ser humano peca. Em meio à infinidade do que ele podia, ele buscou aquilo que não podia. E transgrediu a lei de Deus. E agora esse mundo se torna o palco do que você vê no jornal, do que você vê na tua família, do que você vê em Porto Alegre em 2014. Gente se matando, gente se odiando, gente muito disposta a tirar sarro porque o teu time ganhou ou perdeu, mas muito pouco disposta a te ajudar nos problemas de saúde, financeiros, etc. Esse é o mundo podre de Porto Alegre. Esse é o mundo podre do planeta Terra. E deixa eu te contar uma coisa, Nova York não é diferente, que é o mundo onde a gente vive. E a partir daqui, Deus diz, vai morrer. E quando o diabo consegue seduzir o homem ao pecado, o diabo coloca Deus numa situação tremendamente complicada. E Deus só consegue resolver o problema porque Deus é todo sábio. Porque se fosse qualquer um de nós para resolver esse problema, não resolveria. Mas Deus resolve. E como é que ele resolve? Ok, o salário é a morte, então deixa que eu morro. Ok, eles pecaram, merece tudo para o inferno. Verdade, é o que Deus diz, é a verdade. Mas vamos pensar assim, já pensou alguém sem pecado, indo para o inferno no lugar deles? O que iria acontecer? Eles seriam redimidos, eles poderiam ser perdoados, e eles poderiam viver eternamente. Só que na teoria essa história é bonita. Mas quando ela se torna uma cruz na prática, a história é um pouquinho mais complicada. E Jesus hesita diante da cruz. Meu Pai, passa de mim esse cálice. Eu não quero, mas que faça como tu queres. E por que que Jesus não quer? Porque a partir daqui, Jesus será feito pecado. Segundo aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É o que Paulo nos diz. A partir daqui, Jesus carregará a única coisa que Deus não ama, a única coisa que Deus não abençoa, a única coisa que Deus não admite: transgressão da sua lei. Jesus vai carregar. Jesus vai se identificar com o diabo, com o homem, no que há de pior. Essa é a decisão que está diante dele. E a Bíblia fala de um cálice. Será que Jesus tinha um cálice de verdade nas suas mãos? Alguns pensam que não, que é uma alegoria. Eu penso que sim. Eu penso que ele tinha um cálice nas suas mãos. E nesse cálice tinha um líquido, ou talvez algo assim mais pastoso, um pouquinho mais sólido assim. O que será que tinha lá dentro? No livro Desejado de Todas as Nações, página 218, Ellen White está comentando a história de João Batista. E João Batista perdeu a vida por quê? Porque condenou o pecado de adultério de Herodes. João Batista falou para o Herodes assim: você não pode tomar esta mulher, ela tem marido, você não é o marido dela. E aí ele vai preso, etc. Chega na festa lá, a mulher perde a cabeça dele, o rei dá e ele perde a vida por ter condenado o pecado. Aí Ellen White escreve assim: a condenação injusta de João Batista à morte era beber do cálice que o próprio Cristo havia de esgotar até as fezes. Essa é a expressão que Ellen White usa. Dentro desse cálice está a podridão do pecado, de todo o pecado. E Jesus treme. Toma ou não toma? O pecado é podre. E aí o texto de Mateus que a gente leu termina assim: eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Jesus toma o cálice. Ele assume a culpa. Vamos abrir a Bíblia, João capítulo 18, para terminar. Versos 1 a 8. E João faz um parênteses nessa história que nenhum outro evangelho relata. Só João. Essa parte que nós vamos ler da história. E a Bíblia nos diz assim, irmãos: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedrom, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas o traidor também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim que buscais, deixar ir estes. Essa história é muito interessante. E uma das coisas que mais nos chama a atenção é a presciência de Jesus, sabendo todas as coisas que haveriam de sobrevir a ele. Jesus é senhor de si. Ele sabe o que vai acontecer. E ele sabe que estão vindo para o prender, como se ele fosse o Fernandinho Beira-Mar. O único sem pecado, tratado como o pior pecador. E esses homens estão vindo para prendê-lo. E ele se adianta. E Judas o conhecia bem, talvez os outros um pouco menos. De noite, quem sabe a roupa dele na cara: ei, vocês estão buscando quem? Nós estamos buscando um tal de Jesus de Nazaré. Aí Jesus diz assim: sou eu. E nesse momento, sobrenaturalmente, todos eles caem por terra. Lembra quando os ímpios habitantes de Sodoma e Gomorra quiseram entrar para pegar os anjos que estavam dentro da casa de Ló? A Bíblia diz que eles foram cegados pelo poder sobrenatural de Deus, e ali os anjos levaram Ló para fora de Sodoma. Mais ou menos uma situação idêntica a essa acontece aqui. Os homens vêm buscar Jesus, e Jesus vai até eles. Está buscando quem? Sou eu? Eles caem por terra. Sabe por quê? Porque ninguém encosta em Jesus Cristo. A Bíblia diz, em outros textos, que Pedro tenta defender Jesus. E aí Jesus fala para ele assim: Pedro, eu poderia pedir para o Pai e ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Uma legião por cada discípulo. Uma legião poderia ter aí 1.000 soldados, a legião romana, né? Então vamos pensar assim, olha, 12.000 anjos. Bastante anjo, acho que é suficiente. Especialmente quando você se lembra do Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, tem uma história onde o povo da Síria sitia o acampamento de Israel. Eram 185.000 soldados. E a Bíblia diz que naquela noite, um anjo do Senhor matou 185.000 assírios. Um anjo, um só. Com 12.000 dá para fazer um pouco de estrago, não dá? Acho que ele pode matar bastante gente se esse for o objetivo dele, né? Se o objetivo de Deus for matar, mas não sobra um vivo. Ninguém encosta em Jesus. Jesus se entrega voluntariamente. Ninguém poderia ter ficado em pé diante dele se não fosse a vontade do Pai que ele carregasse na cruz o meu e o teu pecado para nos perdoar e salvar a nossa vida. E essa é a vontade do Pai. Jesus vai para a cruz, mas ele vai espontaneamente. João 10, verso 18. Ninguém toma a minha vida, eu a dou livremente. Eu dou porque eu quero. E eu quero porque eu amo. Irmãos, o que é que isso nos revela? Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas não é possível. Não existe nenhum outro meio de salvação a não ser a cruz de Jesus. A gente já pode entender que se a salvação vem pela cruz, ela não vem pela lei, ela não vem pela bondade, ela não vem porque nós somos melhores do que os outros, ela não vem pelo dízimo, ela não vem pelo sábado, ela não vem pelo terno e gravata. Não é por isso que vem a salvação para ninguém. A salvação vem através da cruz, porque a cruz é a história da graça de Jesus Cristo. É a história de como o inocente se colocou no lugar do culpado. Eu vou para onde o Fernandinho Beira-Mar merece ir. E não é um lugar bom. E não é um lugar gostoso. E a sua alma está profundamente triste até a morte. Porque agora, aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele vai morrer. E quando a igreja do Novo Testamento vai pregar, ela vai anunciar assim: matastes o autor da vida. Atos 3, verso 15. Na cruz, quem morreu? O autor da vida. Ele morreu para te perdoar os seus pecados. Jesus vai morrer para que você viva eternamente. Sabe o que significa uma vida eterna? É uma vida sem doença. Porque chega uma hora que a gente fica tão doente que morre, né? No nosso mundo é assim. Você não aguenta doença eterna. Chega uma hora que a doença tira a tua vida. Portanto, uma vida que não morre é uma vida sem doença. Se o salário do pecado é a morte, o que é uma vida sem morte? É uma vida sem pecado, para sempre. É isso que Jesus comprou para mim e para você. Mas para isso, cada um tem que tomar a sua decisão pessoal. Nós temos que olhar para os nossos pecados, sejam eles grandes ou pequenos aos nossos olhos, e enxergar em cada um deles a cruz de Jesus. Se Jesus morreu por causa das nossas fofocas, é porque fofoca é um negócio podre. Se Jesus morreu por causa das nossas vaidades, é porque vaidade é uma coisa podre. Se Jesus morreu porque a gente transgrediu o sábado, é porque transgredir o sábado é uma coisa podre. E eu poderia dar muitos outros exemplos, mas vocês já entenderam. Fazer o que Deus mandou não fazer é andar no caminho do mal. E lembre-se, o tamanho do mal por causa de uma cerejinha. Não é verdade? Aquilo que parece pequeno pra gente é responsável por toda a maldade que existe no mundo. Mas para que a gente não colha a perdição eterna, Jesus vai para a cruz por mim e por você. O apelo essa noite é direcionado especialmente àqueles que ainda não são batizados na Igreja Adventista, mas também àqueles que já são batizados, mas que têm vivido longe de Deus. tem buscado caminhos ruins e errados no pecado, na mentira. Mas, em breve, esse mundo vai passar. Mas a Bíblia diz, quem fizer a vontade de Deus vai permanecer para sempre. E a vontade de Deus é que aqueles que ouvem a voz do Senhor se entreguem a Ele através do batismo. Essa decisão é importante. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Então, nessa noite, o apelo é, se existe alguém aqui que precisa ser batizado, eu gostaria de ver as mãos. Tem alguém aqui que precisa ser batizado? Parabéns pela decisão, irmão. Deus prepare o teu batismo muito em breve. Você possa nascer de novo para o reino de Deus. Vocês dois também? Graças a Deus por isso. Parabéns, em breve virá. Mais alguém gostaria de tomar a decisão de se entregar a Jesus e ser batizado? Mais alguém precisa dessa experiência? Esse é o chamado de Jesus. Se você tem esse desejo, não precisa se expor. Você conversa com a gente lá no final do culto. Me dá o teu nome, nós vamos orar, conhecer a tua história, analisar a tua situação em relação ao casamento, ao sábado, a várias coisas. E no momento certo, que Deus escolheu desde a eternidade, você vai poder entrar no tanque batismal dessa igreja, para ser uma nova criatura ao lado de Jesus. Vamos celebrar a mensagem da salvação através da oração nesse momento? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus maravilhoso, eterno e bendito, em nome de Jesus nós agradecemos, porque um dia o Senhor tomou sobre si os nossos pecados, Pai. Um dia no jardim do Getsêmani, Pai, Jesus tinha diante dele o cálice com as fezes do pecado humano, Pai. A pior coisa que poderia existir estava diante dele. E ele enfrentou o pior para salvar a cada um de nós que não merecemos nada nessa noite, Pai. Senhor Deus, nós temos muito que nos envergonhar por causa dos nossos pecados, Pai. O nosso pecado é tão podre, é tão sujo, é tão grande, Senhor. Mesmo aqueles que nós pensamos serem pequenininhos, que exigiram a morte de Cristo na cruz para nos redimir e transformar, Pai. Nós queremos, Pai, essa noite sermos redimidos e transformados pela Tua graça. Que a Tua misericórdia nos alcance e nos baste. Seja com as pessoas que tomaram decisões pelo batismo, Pai. Também por aqueles que ainda estão no vale da decisão. Que o Teu Espírito fale ao coração deles, para que a decisão deles não seja forçada ou obrigada, mas seja de coração uma entrega ao Senhor. Também nós que já fomos batizados, Pai, ainda pecamos e erramos, e clamamos a Tua misericórdia sobre a nossa vida, Senhor. Tem piedade da nossa miséria, Pai. Transforma a nossa vida. Nos ensine a Te amar acima de tudo e a amarmos uns aos outros. Dá-nos a Tua paz e uma boa noite. Protege-nos na volta para casa e dá-nos a Tua graça. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.